para te ver. Vesti-me de luar para te ver, antes daquele eterno amanhecer. E respirei no aroma de te ver, a primavera azul de te encontrar. Para te falar, ouvi dos roxinóis para te falar, lições que nunca pude compreender, o que não disse e tinha para dizer, bem poderás ouvi-lo em meu olhar, quando te vi sorrir, que dei-me em luz. E acreditei nos anjos e em Jesus, em Deus no céu, quando te ouvi cantar. Mas se algum dia se quebrar o encanto e eu vir em treva o brilho do teu pranto, não saia então nu, que hei de acreditar.